Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais do seu beijo, sabor cerejeira, iluminados pelo brilho da lua. Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais do seu beijo, sabor cerejeira, iluminados pelo brilho da lua. Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais o seu beijo, sabor cerejeira. Ela é princesa e eu sou vagabundo nato, correria, maloqueiro, sofredor ousado. Na fita da joalheria, estourei no norte, saí paquito, pique rindo de brinde. O cofre foi 15 dias de praia, mansão alugada, algema no pulso, só foi eu pisar na quebrada. Dinheiro no bolso, advogado bom faz milagre. 3 meses e ela comigo, canto a liberdade. Mina firmeza, leal, corrida parceira, onde chego o respeito é sempre a primeira. Questão a impor, malandro, seja como for, veja bem, só valorize quem te dê valor. Sem vaidade excessiva, humildade na fita, bebendo champanhe num flat em plena Paulista ou na quebrada, assando uma carne na laje. Quem faz o momento é nós e não importa a viagem, seja de Chrysler, Audi, até mesmo Passat, seja de jet num domingo, rolê de iate, ou até mesmo na feira, pastel com caldo de cana, no shopping de Chanel de Prada, montada na grana. Não importa, o que importa é o caráter da mina, e essa daqui, meu truta, sempre foi assim. Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais do seu beijo, sabor cerejeira, iluminados pelo brilho da lua. Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais do seu beijo, sabor cerejeira, iluminados pelo brilho da lua. Outro dia me propôs casamento, disse pra eu abandonar o crime e arrumar um emprego, que sou inteligente, que poderia estudar, que tudo que ganhei perdi não ia mudar. Se continuasse nessa vida sem freio, o sistema ia miserar e mudar meu endereço, um jazigo cheio de pedras e flores. Lamentável pra quem fica, lembranças, rancores. Uma faculdade, meu truta, ser formado em direito, um conhecedor de leis, eu sempre fui, sempre que preso. Uma casinha com quintal e um pé de laranja no interior, com jardim cheio de florzinhas brancas. Parei, pensei, essa mina tá mais do que certa, sempre comigo, seja no condomínio ou favela. Eu vou mudar, mano, eu vou parar, só vou catar a última fita e me aposentar. Pensamento idiota, e você sabe bem onde me encontro agora, escrevendo, porém ansioso, e vejo ela vindo na gaiola, sorridente, me abraça, diz que me espera lá fora, que tudo vai ser diferente, só depende de mim, ser cuidadoso com a casinha, com o novo jardim, que o nosso baby vai ter mais que um lindo quarto, vai se chamar Pedro e vai ser meu aliado. Ela mexe comigo e o seu jeito sensual me deixa querendo mais do seu beijo, sabor cerejeira, iluminados pelo brilho da lua.